S Barbearia, localizada ao lado da UPC, próximo à rotatória do Macapá da 2. Eu vou partir, não fique a chorar. Eu sei que a saudade vai me fazer voltar. Alguém igual a você que possa tanto amor me dar. Mas é preciso, tenho que ir. Eu só te peço, espere por mim. Sou teu amor, és minha paixão. Meu coração, eu sou teu amor, és minha paixão, e sempre será você a dona do meu coração. As melhores do TBT, você escuta aqui no CDzão de aniversário. DJ Saulo Show, volume 4. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro. Mas se